ilusão. Do nada termina sem explicação. Seu temperamento é bipolar, não sabe se quer ir ou ficar. Vira minha cabeça ao contrário, mas quando eu saio, se ela vem de novo, fazendo mil vezes mais gostoso. Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye, se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz. Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye, se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz, que me faz voltar atrás. E pra cantar comigo, Nildo Rocha, deixa comigo, Ed, carro de playboy. E briga comigo, faz confusão, do nada termina sem explicação. Seu temperamento é bipolar, não sabe se queria ficar. Vira minha cabeça ao contrário, mas quando eu saio, ela quer de novo, fazendo mil vezes mais gostoso. Eu já teria dado tchau, adeus, vai, vai, se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz. Eu já teria dado tchau, adeus, vai, vai, se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz. Eu já teria dado tchau, adeus, vai, vai, se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz. Eu já teria dado tchau, adeus, vai, vai, se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz, que me faz voltar atrás.